Agora vai começar o que elas gostam. Vai começar o que as mulheres gostam. Vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki. Me botou de quatro. Vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki, vuki. Pai, soca na minha buceta. Faz trabalho lindo. Bota um 5-7, a tropa toda no sigilo. Vai, soca na minha buceta. Faz trabalho lindo. Bota um 5-7, a tropa toda no sigilo. Vai, soca na minha buceta. Faz trabalho lindo. Bota um 5-7, a tropa toda no sigilo. Vai, soca na minha buceta. Faz trabalho lindo. Bota um 5-7, a tropa toda no sigilo. Então... Ô amor, que hora é essa? Quase é 4 da manhã. E ela tá com as pernas abertas. Tic-tac no relógio, toque-toc na xereca. Tic-tac no relógio, toque-toc na xereca. Eita puta que pariu, ela tá com as pernas abertas. Tic-tac do relógio, toque-toc na xereca. Tic-tac do relógio, toque-toc na xereca. Tic-tac do relógio, toque-toc na xereca. Tic-tac do relógio, toque-toc na xereca.